falei que é quebrada e que é cabulosa, né? Aí, entra aí no mato, baixa a cabeça e fica quieto. A hora que eles passar, nós sai voado. Olá, olá, olá, se liga lá, ó, moleque. Ó a cena, vixe, ó em quadro cabuloso. Te falei que o bagulho aqui é sério. Aí, dá um tempo aí, quando ele sair, nós vaza. Vamos aí, vamos aí. Lá vem ela, ó, bem ali na esquina. De farol baixo, só o vulto na neblina. Quatro pilantra, nenhum mostra as cara. Ponto 40, 29, uma macaca. Nessas horas é melhor ficar mocado. Não quero ser medalha pra nenhum safado. Medo dos homens não, também não sou otário. Fodão há de fodão pra acabar todo furado, não. Deixa baixo se tu pensa assim, vai fundo. Cê vai aparecer no jornalzinho cheio de furo. Notícia quente, que dá ibope. A sua morte dá dinheiro e não comove ninguém. Se não conhece bem, eu te apresento. São todos aqueles que nem foram no seu enterro. Aí doidinho, não bota fé, tenta a sorte. Por aqui ou você corre ou você morre. A morte vem no escuro do beco. A morte aqui vem de fardo e veste preto. Ou você corre ou você morre, bote fé. Preto. Ou você corre ou você morre, bote fé. Eu vi os dois ali no beco apavorar. De menorzinho tem nada a perder, põe pra deitar. Sequência louco, o crime assim rendeu é frevo. Só não se sabe maluco por quanto tempo. Ele se acaba aí, véi, é mó problema. Eu tava bem do lado, doido, eu vi a cena. Chegaram logo cobrindo, metendo bala. Um no peito do moleque, outro na cara. O que tentou fugir levou quatro nas costas. Por sorte ou azar, tá numa cadeira de rodas. Psicologicamente tá perturbado. E a raça tá aí, então arquivo o caso. Luzes, câmeras, todos em seus lugares. O circo da justiça é destaque nos cartazes. Senhoras e senhores, meninos e meninas, muita atenção ao abrirem as cortinas. A morte vem no escuro do beco. A morte aqui vem de fardo e veste preto. Ou você corre ou você morre, bote fé. Mano, barulho nunca mais ficará em pé. A morte vem no escuro do beco. A morte aqui vem de fardo e veste preto. Ou você corre ou você morre, bote fé. Mas em sua grande maioria, os policiais querem fazer um trabalho honesto. Eu até acredito que na polícia tenha corrupção. Homem com farda preta entra na favela pra matar.